Tráfego número 1 é o tráfego Oceané na sinal da 1-0. Reporte visual com tráfego. Passará. Leão November Vitor, livre decolagem, pista no 7, no 70 graus, 8 nós. Complete. Alessandro approach, contact now Salvador Tower, 118.6. Tower at 118.6, muito obrigado. Direito, tráfego na ponta de espera da 17, está transportando enfermos. Positivo, também visual com o tráfego na final 190, 8, Fox Trot Lima. Gente, 360, repórter interceptando a final da 17. Passará, Fox Lima. Salvador Tower, boa tarde. Bianca Brasil 6320. We are established at LS for the runway 10. Busco Brasil tem condições de iniciar a decolagem? 80 graus, 6290. Busco Brasil livre decolagem. Quero com curva esquerda após a decolagem na saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5142 e a frequência do controle 119.35. Está autorizado para manter o nível 350, conforme o plano de voo, decolada 1-0, curva esquerda na Pucca, transição Aracaju. 5142, eu transponde, 119.35, com o controle para o voo 924. 4924, ajuste 1-0-4, chame pronto, feedback acionamento. 1-0-4, gol 1-9-2-4. Solo Salvador, boa tarde, Rio 9641, livro na sua escuta. Boa tarde, Rio 9641, no táxi via Alfa, aguardando antes daquilo. Via Alfa, aguardando antes da táxi sua equipe. Hey, roger that. Whisky Fox Lima, chame final da 1-7, Whisky Fox Trot Lima. Positivo, vai interceptar a final 1-7, reportará na final Whisky Fox Trot Lima. India Delta Papai, ingresso a cabeceira 3-5, agilize o táxi até o 4-5. Delta Papai, ciência. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol no 806 na Delta, ponto de espera. Whisky Bravo Zulu, decolado às 4-1, controle 1-9-35, bom gol, Whisky Bravo Zulu. 1935, obrigado, até a volta. No 806, após o tráfego da Oceané, corrigindo a Avianca, na final autorizada, Lima mantém. Após a Avianca, Lima mantém, o gol no 806. Como não foi ter a nave, chamou o solo, repita, por gentileza. 9761. O Brasil decolou, achou 1010. 0, Léo. Paulo Copiou, Web 6721. Sim, Web 6721 está autorizado, inicial para o inspecionamento, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama na táxi, Web 6721. Paulo, está 3661. 3661, boa tarde, prossiga. Solicita nível 200 para Delta. Gente, aguarda a autorização, mantém a escuta, está 3661. Cuidado, pouso no 70 graus, 8 nós. Gente, ali, pouso no 7, Whisky Fox Trot Lima. Patrulho Salvador de Alfa, na Vanda Fox. Alfa no número Fox, prossiga. Para regresso, vai tentar agora de voo no corredor, acho. Se possível. Está 3234, tá que se vem a Índia Alfa, reporte para ingresso na Delta. Índia Alfa para a Delta. Eka 6320, on the ground at 43, tax to the right and contact 121.9, né? Ok, turning right, we contact the ground, obrigado. Simetria, aqui está marcando 2200. E há pouco tempo atrás estava marcando 1900, uma aeronave reclamou, inclusive na decolagem, senhor. Faço o cheque de equipamento e reporte sobre o buraquinho. 500 pés sobre o mar está autorizado, porém, puxou até buraquinho e agora instruções para fazer o cruzamento do campo. Recife, frequência 2685. 26.85. Confere, boa viagem. Bruno 600, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, Bruno 600. 600 está autorizado para Natal, número voo 370, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Puka, transição Zipar, transponder 5141 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Natal, nível 370, Upper Zulu 10, Puka Zipar, decola da transição curva à esquerda, 5141 transponder, controle 119.35, volume 600. Chame pronto, Golo 600, ajuste 1014. Ajuste 1014, vai chamar, Golo 600. Azul 4089, pronto para cópia. Na escuta com 089. Azul 4089, autorizado para Vitória, número voo 3620, via Upper Whiskey 50. Decola da pista 10, com curva à direita, após a decolagem na saída da EL, transição de NER. Transponder 5130, e a frequência do controle 119.35. Autorizado conforme, Vitória 3620, conforme. Subida 31-30 para a ponta, 1935, é o controle 40. Azul 4089, o transponder 5130. Desculpa, 5130. Vai, chame pronto para o inspecionamento, Azul 4089. Para ingresso na Delta 3834. 3834, ingresso na Delta, mantém a posição na mesma e chama a torre em 118.62, toma voo, boa tarde. Gente, mantém a posição, obrigado. Itapuã? Afirmativo, senhora. Alfa November, Foxtrot, autorizado 500 pés via do litoral, reporte no farol de Itapuã. Reportará na farol de Itapuã, Alfa November, Fox. Serra November, Vitor, chame de centro Recife, frequência 128, decimal 8. Centro 288, Serra November, Vitor. Ei, bora. Ei, que sorte. 94, pronto para a cópia. Brasil, Serra 4. 94 está autorizado para o Galeão, no voo 3620, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim. Após Upper Alpha 317, decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5140 e a frequência do controle 119.35. Gente, autorizado 360, Galeão, Upper Zulu 14, Josa, Upper Alpha 317, da EL Blaze saída, transponder 5140, 19.95 ao controle. Puxa de acostamento no 10, Gono 394. Gono 394, cruzamento correto, ajuste 1014. Está autorizado para o acionamento, chame táxi. É para táxi, só não tem resposta. Autorizado até o farol de Itapuã na minha escuta, após terei que coordenar com o controle de Salvador. Aguarde autorização junto ao APP, autorizado até o farol de Itapuã, aguardando instruções. Alfa November Foxtrot. Sente, até o farol de Itapuã, aguardando instruções da torre. Tá. 3834, ponto de espera, pronto. Então 3834, ali mantém pista deslocada 10. Ali mantém no 0, 3834. Salvador, control, ground control, 6320, we are approaching now the main apron. Yeah, Bianca 6320, taxi via apron 1 and gate 03. Apron 1 for the gate 03, 6320. Paulo, Salvador, azul 4089 para o push da minha porta 9. Azul 4089 aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Paulo Tan 3361, autorização para Ilhéus. Já sem sua autorização, Tan 3661, aguarde para cópia, será o número 2 no momento. Salvador, Salvador, 6721, POB de 105, autonomia de 0320, alternando Natal na 5 Coisa. 6721, táxi via Juliette Alfa, reporte próxima Delta. Juliette Alfa vai reportar nessa frequência próxima Delta, 6721. 5489, pronto para cópia. 5489, pronto para cópia. 489, sou autorizado para a Vitória da Conquista, o nível 160, a rota DCT decolando a 10, com curva direita após a decolagem na saída Gole, Eval, após direto. O transponder 5157 e a frequência do controle 119, decimal 35. Ciente, autorizado 160, DCT direto para a Conquista, pista 10, curva direita, Gole, Eval, transponder 5157 e o controle é 1935. Trip 5489, chame pronto, ajuste 1013. Cliente, grato. Tá no Juliette antes da Alfa 76721. O Web 6721, ingresse via Alfa e ingresse na Delta, mantém a posição na mesma e chama a torre 108612. Ajuste 1013, se chama o voo, boa tarde. Alfa Delta, no ponto de espera, chama a torre, Web 76721. 3661, pronto para cópia. Afirmativo, prossiga. 361, está autorizado para Ilhéus, número voo 200, rota DCT, decolando a 10, com curva à direita após a decolagem na saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Transponder 5144 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado, nível 200, 200 para Ilhéus. Decolando a pista 10, com curva direita da El Leda, depois direto de Deus, aciona 5144 e o controle 119 decimal 35, TAN 3661. TAN 3661, ajuste 10013, chame pronto para o pushback acionamento. Ajustado 10013, pronto no momento para o pushback acionamento na posição 11111. E vai aguardar o Tatra Mima 1 para início do pushback, será o número 3 no setor, mantenha a posição aguardando. Para o táxi do Gono 394, está com 319 a bordo, 4 de autonomia, Campina. Salvador, Salvador, aqui do Quebec Serra, rotatório. Faltamos aqui no Quebec Serra, reporte final de 3 milhas, 17. Para a próxima milha, Serra. Alfa November Foxtrot, autorizado cruzamento da 1028, reporte livrando o eixo. Reporta lá, livrando o eixo, Fox. Seu pushback acionamento, chame táxi. Afirmativa, vai coordenar o pessoal do solo, pode dar o gol antes de pushback, não quero falar. Te mantenha com a espera. Mantenha com a espera. Reporte de Itapuã. Reporte de Itapuã, Fox. Na 3234, assente do tráfego à direita no corredor visual. Afirmativo visual. Livre decolagem pista 10, vento no 60 grau 09, na direção 3234. Já decolagem no 0, tá? 3234. Webjet 6721, após a rolagem do TAN, ali mantém pista deslocada 10. Após a rolagem do TAN, alinha e mantém Webjet 6721. O aeronave TAN 3661 no gate 11 está autorizado para o pushback acionamento e chamar táxi. O 3661 autorizado para o pushback acionamento vai reportar para o táxi. Tem a aeronave da Azul iniciando o pushback no 09, efetua o pushback de forma a não interferir com o mesmo. Afirmativo, está sempre obrigado. Nós informamos o tráfego à frente, cruzando o eixo 1735, não vai interferir com o seu pulso. Boa Barra. São 3834, decolar 254, controle 199, decimal 8, correção 199, decimal 35, bom voo. 0935, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, 3834, passando 2000 pés. 3834, contato radar vigilante, sobre nível 370, saída Momo, transição frote. Momo, frote, trazeria, vai direto Momo, dá presente? Momo, tá autorizado direto, da 3834. 3834. Segura no 600, também vai aguardar, manter a posição, aguardar a autorização. Aguarde, 600. 394, ingresso táxi aí Delta, mantém a posição na mesma, chama a torre 118-62, ajuste no 0 no 3, tem um bom voo, boa tarde. Delta, 118-62, agora 394, boa tarde. Ô, Júlio, sobre que quilo está pronto para iniciar lançamento? Se aqui tem coordenação, reporte para descida, que dá aquilo. Que dá aquilo. Ativa a guarda, autorização, o gol no 600. Aguarda, vai para o TAC, 105 a bordo, autonomia 3 horas e 20, observa na minha porta. Gente, azul 4089, táxi via parte principal, após Juliette Alfa, reporta para ingresso na Delta, na minha escuta, ajuste no 0 no 3. TAC via parte, Juliette Alfa, reporta para ingresso na Delta. Número 00, confirma se tem condições de iniciar o pushback sem interferir com o Airbus da TEC, vai iniciar no 11, no gate 1-1-1. Afirma, agora 600. Gente, então está autorizado o pushback somente, agilizando o número 600, reporte para o táxi. Vai chamar para o táxi, agora 600. 61 vai iniciar o pushback. 56, frequência livre, estacional, boa tarde. Boa tarde. 24 correndo veículo do solo após a passagem da guarda do Embraer da Azul, está autorizado o pushback acionamento no gate 05, chame táxi. Faz passagem da Azul, está livre pushback acionamento do gol 924. 7, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Alfa November Foxtrot, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, Fox. Controle Salvador, do Papatão, agora para November Fox, está passando agora a Sarau de Itapuá. Gente, cruzei até fora da barra e vai para o retorno, Alfa November Fox. Gente, Fox, chama lá para o retorno. Controle Salvador, a 26721 decolou na sua escuta. 3721, boa tarde, contato radar vigilante, super nível 310, saída Momo, transição frote. 310, Momo, transição frote, web 6721. Pushback acionamento. A gente vai aguardar, vai na liberação do setor, o trip 5489, mantém a escuta. Gente. Prossegue táxi via Alfa, ingresso na Delta, à esquerda, mantém a posição na mesma, estima a torre em 118-62, ajuste 1-0-1-3, bom voo, boa tarde. Ingresso na Delta, fecha a torre 2-1-3-4-0-6. Decolagem pista 1-0, descendo no 70 graus 089. Só confirme se está alinhado exatamente no ponto de vista, correção na linha de deslocamento da pista. Sim, mexeu. Vai iniciar 9-0, agora 3-9-4. Sim. Sim. 3-1-3. Vai abrir 10 graus à direita, pequeno desvio. E Delivery Houston 3193. O senhor executa o ILS X-Way sem glide ou procedimento RNAV? ILS sem glide 3193. Gente, é o número 1 para pouso, desce para 2000 pés, ajuste 1013, informe o localizador. 2000 pés, 1013, está autorizado o procedimento, vai passar no localizador 3193. Aquilo frequência livre, bom pouso. Controle FG 6721, se possível, PROT, está presente. Aguarde 6721, ainda mantenho o PC 6. Relativo. 2 horas e 15, altera Aracaju. 1390, decolada 1-7-0-0, controle 1-9, decimal 35, bom. 1390, Juliette Alfa, vai reportar próximo a Delta, ajustado no 0-1-3, decimal 3-6-1. 94, decolado, cruza 2000. 1-394, contato radar Vigilante, supernível 360, voo e jet da El. Autorizada a presença da El? Confere, super nível 360, vigilância, gol no 394. Obrigado. Autorizada 3193, pode voar a dona, é presente? Mantém ainda a possível chegada, eu estou 3193. 3193. Segundo 333. 36, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Bom, Recife, 12685, alterna 12545. Web 6721. Estou batendo Alfa November Fox, seu controle. Pra quem é sua escuta? Cheque sua altitude. Quem é que sou? Gente, informo para fim de manutenção que o seu modo Charlie, por vezes, dá indicações errôneas. No momento está indicando 2200 pés. Faça um cheque, uma verificação, se continuar com indicações errôneas, vão ter que desligar o equipamento do modo Charlie. Brasilu, limite da terminal, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterno 33 decimal 25. Recife, 128 com 33 25, Brasilu, primária no setor agora, com centro 126 decimal 85. Ok, 2685, a secundária 13325, permanece? Permanece, boa viagem, vou segurar o Zulu. Obrigado, até mais. Tá no terminado, vou local, no terceiro risco, com o seu voo de Valença, e fica o Salvador Salvador, vamos ter que voltar. Gente, o Bravo Kilo Índia, confirme se toca remetida na pista no 7. Senhor, toca remetida na Valença. Sobre o voo, toca remetida na Valença. Gente, só em Valência, gente, aguarde a autorização, mantenha a escuta. 3661, para ingresso na Taxi 6 Delta, chama a torre agora em 1-8, decimal 612, ajuste 1-0 no 3, tamo voo, boa tarde. Para ingresso na Delta, 1-8, decimal 6, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Vamos. 35489, pronto para táxi, POB de 48. E está freado. Pode soltar agora o seu razão, um grau, boa tarde. Pelo de 48, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, 5489. Felipe 549, táxi via pátio principal, Juliette Alfa, na minha escuta, reporta para ingresso na Delta. Juliette Alfa, reportará no ingresso da Delta. O 924, no ponto de espera na táxi via Delta, chama a torre em 1-8, decimal 62, ajuste 1-0 no 3, tem um bom voo, boa tarde. Ponto de espera da Delta, torre 18, decimal 6, ajuste 1-0 no 3, gol 924, boa. Tá 3661, na Lima C, pista deslocada 1-0. Livre da linha Lima C, pista 1-0, deslocada 3661. passar para o rumo ao Fortuna. Controle Salvador, opera 119.35. Tango Juliette, Yankee, Kilo, controle, prossiga. Foi, tá 4 milhas de ponte, tá mantendo a centena, Juliette, é Kilo. Controle Salvador, boa tarde, volume 00. Volume 00, contato radar, vigilância, super nível 370, sai da PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar 370, volume 00. Juliette Anquilo, mantenha o nível 100, chame no ponto de descida. Vamos lá para a descida, Anquilo. Oi, Salvador, boa tarde, está passando mais Fox Trot November, o tempo da Mike. Opa, eu tenho mais Fox Trot November, acione identificação. Vou na Pro de Pelo, chame no ponto de descida. Pro de Pelo, chamarei a descida, nada. Gol no 600, chuma restrito pelo centro, nível 290. 290 restrito, gol no 600. Tá 3193 estabilizado. 193 no meio do externo, torre no 8, decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, 3193. Salvador, muito boa tarde, tá 3193. Gol no 394, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 8. 228, centro Recife, que é o 1394. Sim, 128, decimal 8. 228, obrigado, bom sistema. Mais contato radar, 64 milhas nordeste, vigilância. Confere. Tango Juliette Aquilo, acione identificação. 3-3, ajuste 1-0 no 3, chame pronto, pushback, acionamento. 0-3, acima pronto, acionamento, muda 3-3-3. 35489, chame agora a torre 1-8, decimal 6 dúzia. Ajuste 1-0, 1-3, tem uma boa tarde. Sim. 4-3-9, não escuta ainda o solo. 3-6-6-1, na Dael, cruzando 1800. Conta 3661, contato radar, vigilância, super nível 200. Autorizado 200, possível flow de Dael. Flow direto da El, tô 3661. Direto da El, 3661. Quilo Índia, está autorizado o voo local, 1.000 pés, com sobrevoo ITGL em Valença, Serra November e Vitor Bravo. A rota DCT decolando ao 1-7, com curva à direita após a decolagem, ingressando no corredor Axé, transponder 0154 e a frequência do controle 119 decimal 35. Alto Bravo aqui no Índia, informa o estacionamento e o POB. Gente, para acionamento e táxi, chame agora a torre em 118 decimal 6 dúzia. O Bravo aqui no Índia, tem um bom voo, boa tarde. Boa tarde, graças a Deus. 1-3-3-2-5, boa. Boa viagem. Até o Juliette e Yankee Kilo Controle. Kilo Índia, Liberação, Nath, Amidá. Alfa Fox, prossiga. Papa Tango, Alfa, November Fox, prossiga. 1-9-2-4, alinha e mantém pista deslocada 1-0. É, entendi, mantém na 1-0, igual 9-2-4. Super Fox, o mais forte 9-0, está te ouvindo, pode prosseguir.